Azul 2711, para descida. Azul 2711, desça para 4000 pés, QNH 1011. 4000, 1011, Azul 2711. Tráfego 12 horas, 22 milhas, rumo oeste, cruza nível 150, Alfa Tango 72. Gente, aumentou a razão de subida para evitar o tráfego, voo na 097. Na necessidade, o voo na 097, o tráfego está em descida para nível 050, já cruzou em nível. Positivo então, voltando a razão normal, voo na 097. Passaram 2233, vou indo para o GTAP. Voa na proa de Itapio 2233, passarela, obrigado. Controle 6394, poderia voar código, então? Mantenha a saída, Xanar 6394. Mantenha 6394. Zero, 097, voe na proa de Tozop. Proa de Tozop, voa na 097. Com 1097 ainda vai manter a proa 250, não dá para voar essa proa por devido a formações. Gente, após o desvio, vou entrosar. Salvador 4206, passa 1090, 1050. Azul 4206, sem identificação, dessa via chegada por Med 1 para nível de voo 060. Desce via 060, 4206. Chama 6314, mantenha a saída devido ao tráfego na posição de 3 horas, 17 milhas rumo sudoeste, um Alfa Tango 72 cruzando nível 120 para 4000 pés. Gente, mantendo a saída, tem o tráfego no Tiquez, agora 6314. Mago 2791, informa o tráfego na posição de 10 horas, 16 milhas. Como noroeste, arroz 320, cruzando nível 110 para nível 320. Gente, azul 2711, tem o mesmo, não esquece. 1097, chame Recife na frequência 125.1, ao termo 23.8. Afirmando 251.238. Afirmativo. Chamando 7097. 3719, tráfego já superado, sob vetora só para sequenciamento, curve à esquerda na proa 235, limite dessa proa é a radial 280 de Salvador. Esquerda 235. Confirme velocidade. Mantendo 240 mais. Reduza para 220 mais, é o número 2 para aproximação. Para 220 mais, é o número 2 para aproximação, 279. Passaria 2233, desça para 2000 pés, que nega 1901 e ele é sexy autorizado em forma estabilizada. 2000 pés, 1901 e ele é se da X-ray da 10, reportar estabilizado. Chame a linha 314, chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Confirmando 2005, 2545. Afirmativo. Grato. 206, informe velocidade. 206, 270, indicado. Retruga para 250 mais, é o número 3, aproximação. 4206. O 4433 decolou 31, chame o controle 119.8. 19.8, boa tarde, bom trabalho, azul 4423. Controle Salvador, azul 4423, boa tarde, passa mil pés. Azul 4423, contato radar decolagem, subavia saída Arbor 1, para nível de voo 360. Arbor 1, 360, azul 4423. Autoriza voar direto, Alefa? Após 2000 pés, está autorizado voar Alefa. Ok, após 2000 Alefa, o azul 4423. Azul 2711, desça para 3000 pés, que é negar 1091. 3091, azul 279. Uhum. 4206, desça para nível de voo 050. 050, 4206. Sete-uno-uno, corre à esquerda para o A-1-9-0, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Para o 1-1-0, 7-1-1. 1-9-0. 1-9-0. As 2-7-1-1, para o A-1-9-0. Para o A-1-9-0. Do 206, inicie redução para 2209. Corrigindo 220, 4209. Do 2711, desça para 2000 pés, que é negar 1011. 2000 pés ajustados na 011, azul 2711. Sete-uno-uno para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 150, informe quando estabilizado. Curva 150, informará estabilizado o localizador do 279. Passaredo 2233, estabilizado o localizador. Passaredo 2233, complete aproximação, chame a torre na frequência 118.95. Completa com a torre 1895, até já. É, Azul 2711 vai seguir tráfego, posição 12 horas, 6 milhas e meia, Alfa Tango 72, com 190 de ground speed. Ambiente. Sorry, Salvador, boa tarde, 2233 a Passaredo, estabilizado, transfere. Passaredo 2233, boa tarde, autorizado pouso na pista 10, vento 180 graus, 7 nós. Livre, pouso na 10-2233. Salvador Pastor 03, passa sua vertical agora na prova de conta. Controle ciente. Confirme estabilizado. 279 estabilizado. Cliente, chame a torre na frequência 118.95. Torre 118.95, boa, até a próxima. Azul 4206, autorizado ILS, X Rei da Pistona 0, forma estabilizada. Formar 4206. Senhor Azul 279 estabilizado em ILS. Azul 279, continue para cima, chamou a dança, está livre. Ciente, 279. Ação dessa via, chegada a Lampera, nível de voo 060. 060, coordenada ideal, reportarei o azul. E prossiga. A gente confirma o tipo de equipamento. Criado, ainda sem contato radar, mantenha-se em condições visuais, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra para Serra Whisky Delta Lima. 3190, transfere, boa tarde, sente da informação. Pan 3190, acendo identificação, desça para nível 050 na proa de ETAP. 050, vou estar no 3190. Sete, uno, uno, autorizado pouso na pista no zero, vento 200 graus, 8 nós. Livre pouso, pista na zero, azul 279. Azul 4423, chame Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. 260.288, Recife. Uma boa tarde, azul 4423. Boa tarde. Jefferson, fui LS 4206. AV 4206, chame a torre, frequência 118.95. 895, obrigado. E 4206, estabilizado LS. AV 4206, continua com a informação, Guarulhos está livre. 4206. Azul 2711, Celso 41, direito 219. Direito 219, azul 2711. Oh, 170 para o 060. Controle ciente. Livre pouso 4206. É 3190, só a velocidade. 250, 3190. Gente, azul 2791, reduz a velocidade para 250 mais, é o número 2. A gente está mantendo 240, azul 2791. Gente, mantém. Pode ser considerado 320 etapa? Estimativo, livre velocidade é o número 1 na aproximação, desça para 2000 pés QNH 1902 e LS autorizado. Considerando a velocidade TAP 2000 e LS em fórmula estabilizada, qual que é o ajuste? 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, grato. 3-3-6-7, Lim, mantém 1-0. Lim, mantém 1-0, só 3-3. Sim, matriz. Romeu, Sierra, Hotel, Papá, prossiga. Direito 219. Direito 219, azul 4206. Direito 317, autorizado com a agenda pista no zero, vento 180 graus, 79. A linha aí decola pista no zero, vento 3, 6, 6. Torre Salvador, boa tarde, é o gol 1-1-9, ponte espera da 1-0. Bom, 1-1-9, boa tarde, após a rolagem da TAM, a Lima tem. Após a rolagem 0-9 da TAM, a Lima tem o gol 1-1-9. Em condições visuais, reporte a 20 milhas de Salvador. O Papá, Romeu, Sierra, Hotel Papá. Autorizado. 3367, decolou os 46, sob controle 119.8. 19833.67. Salvador, então é 3367. 3367, contato radar decolagem, subavia saída Sanvo Uno para nível de voo 360. Sanvo Uno 360, é possível encurtar? 367, autorizado para o de Leda. Direto Leda, 3367. Chama 6290, aciona identificação, desce a via, chegada por médio 1 para nível de voo 050. No 69, autorizado colégio da pista no 0, vento 190 graus, 79. Autorizado decolagem no 0, gol no 1 grau. Tango Yankee Romeu Bravo, não há tráfego conhecido pelo controle neste setor, tem frequência livre para a coordenação. Ente, prossiga via corredores, reporte no farol da barra, o Papa Romeu Sierra Hotel Papá, mantendo no máximo no 1000 pés, devido a tráfegos na aproximação. Tan 3367, desvio à direita. Sente, informe a proa e por quantas milhas? Proa 235, 65 milhas. Copiado. Doutor, eu vou no 69. Boa tarde, está cruzando 1300 pés. Voo 1169, contato radar decolagem, subavia, saída Sanvo 1 para nível de voo 360. Subindo via 360 na Sanvo 1169. Azul 2791, inicie redução para 1909, a seguir tráfego 12 horas 8 milhas e meia. Aí 2321 em redução para 1809. Desvio para 190, o azul, pode prosseguir a descida para 2000 pés? Autorizado, desça para 2000 pés e aliás é que seja autorizado, informe estabilizado. Estabilizado, azul. Então 3190, complete aproximação, chame a torre na frequência 118.95. 1895, vai chamar. Travado o final da 1-0. E após desvista, autorizado voar na Proge por base. Nível 320, após desvios, está autorizada a proa de por base, 3367. que me situa desvio? Negativo. Quente. Mostra alguma coisa aí? Negativo, apenas questionando se efetua desvio. Não, não. E nem será necessário, ok? Pela nossa apresentação radar. Quente. Azul 2791, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, bom serviço. A Patango, essa Golf Uniforme, contato radar, 61 milha, sudoeste do Salvador. Foi proa da posição Bomed para completar a chegada Bomed 1, reporte para a descida. Zulu 90, Salfa 54, direito 1219. 2 ao 9, obrigado. Mal 1, alterna 1, 2, 3, decimal 8. 3, 3, 6, 7, grado, boa tarde. Boa tarde. 2, 7, 9, 1, utiliza a pouso na pista no 0, vento 1, 9, 0, grau, 7, 9. Repouso na pista no 0, 1012, azul, tem o azul. O meu áudio, como é que é que precisa? Consulta no 44, questionador, já coordenado com a Israel para fazer um dia de participação em táxi. 44. Confirmando, não foi mais decolar para o Manuxi, apenas fazer um giro? Afirmo, foi cancelado. Gente, coordenação com o Israel, reporta no término, áudio, como é que é? Chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120, tá. Eco, prossiga. É, como coordenador, senhora, o barão de Boquim, como acionado aqui no centro de combate, solicito taxa até o ponto externo da 197 para rolar sobre a pista e retorno para o andar da base, como coordenador anterior. Boa tarde, voo 1869 na ponta, frente da acumulação Yankee. Voo 1869, acione identificação, desça a via chegada Bonf para 4000 pés, QNH 1012. E via chegada Bonf, 0 para 4000 pés, o 869-12. Gol 1169, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 35, 1238, obrigado, bom trabalho. Grato. O Patango Oscar Golf Uniforme, desça para nível 050. Chame a minha 210, desça para 2000 pés sem restrições, PNH 1012 e aliança que se reautorizado, informe estabilizado. Desça para 2000, 1012, reposta bem estabilizada, chame a minha 210, apenas confirmando a lista de restrição. Afirmativo. Eco Juliette, Eco, utilizado o ingresso no canteiro do 7 para efetuar a rolagem. Lusco do Turbulência. Iniciando o ingresso, Dona 7 para a rolagem. Oi Salvador, Gol 1620, está na ponte de espera da 10, pronto. Boa tarde, está 3680, informação em Yankee, cruzando nível 170. Papá Romeu, senhor, seu papá confirma já no farol da barra? 6210, informo tráfego Alfa Serra 50, mantendo 1000 pés, próximo farol da barra, não interfere na sua aproximação. Na 3680, acendo identificação dessa via chegada Boa Média 1 para nível de voo 1102509. 110, Boa Média 1, 34200, 3580. Papá Romeu, Sierra, o teu papá na escuta do controle? Oscar Golf Uniforme, vetor para sequenciamento, curve à esquerda, rua norte, emite a radial 275 de Salvador. Esquerda para norte, emite a radial 275 de Salvador, Oscar Golf Uniforme. Tom 3680, autorizado descida, para o nível 100. 100380. Tom 3680, informa o tráfego, posição 2:12, rumo noroeste, chave 208, cruzando nível de voo 090 para nível de voo 050. Controle, boa tarde, é o Gol 1620, ele está no 1500. Gol 1620, contato radar da decolagem, sua via sai da PUCA para nível de voo 370. PUCA para o 370, Gol 1620. Angosca, Golf Uniforme, desça para 3000 pés, QNH 1012. E 80, reduza para 2209, é o número 2 na aproximação. 107, mantenha-se em condições visuais, QNH 10112, a proa do farol de Itapuã. Para nível de voo 080. 080, dá 3.90. Estabilizado, chame 6290. Chame 6290, chame a torre, frequência 118.95. 295, chame 6290, 3680, reautorizado nível 090. Voltando ao 090, 3680. Xenerbe Desça para nível 070. Pelo está autorizado, NF, aqui para o Bono 869. Bono 869, após pelo, desça para 2010, que legal na 092. ILS está autorizado, ILS X-Ray da pistola 0, informe quando estabilizado. Após pelo 2000, pode estar estabilizado, X-Ray da 0, Bono 869. Abandonou o sobrevoo na farol da Barra, prossegue Feira de Santana, cara. Tente, reporte afastado 20 milhas de Salvador, confirme estimado de pouso. Estimando mais 25 minutos. Tente. Para 30 milhas afastado. Está 3680, desça para 3000 pés. QNH 1012. 3.012, está 3.680. Essa confirma forma desce até 4.000 pés, QNH 1012. Até 4.000, vamos ter que falar. São 3.680, vetor para sequenciamento, curve à esquerda na proa 010, limite ao curso do localizador. Curva à esquerda para o 090, limite ao lock. Esquerda 010, limite ao lock, tá 3680. Então, gosta Golf uniforme, esquerda, correção, direita para o 020. Gente, desta proa será a rádio 280 de Salvador. Na 280, Oscar Golf Uniforme. Gol no 620, chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 2685, confirma a secundária para o gol no 620, ao 9545, obrigado. Pro 869, curva esquerda pro 145, estabiliza nessa prova. Confirme, esquerda 145 do 869? Afirma. Ok, vai estabilizar na 145, 869. Nota 3680, reduza para 2009. 200, nota 3680. Então, o Oscar Papagô, prossiga. Confirme o tipo de equipamento e o transporte acionado. Está prosseguindo o visual para Salvador? 1.500 pés, ajuste no 012, reporte Guarito. 3.080, direita para o 080, intercepte nessa proa. 080 de proa, está livre ele, é o localizador, está 3.080. A 3.080, que inicia o sol para 1.809, devido à aeronave em prioridade para pouso em missão de segurança pública. Positivo, 180, reduzindo aí o SAM 3.080. Controle, é o Papatão, Diego Del Bravo. Aguarde, Guardião 07 solicita que para sequenciamento mantenha presente velocidade. Guardião 07, controle. Prossiga. Solicito que para sequenciamento mantenha presente velocidade. Informo o tráfego na posição de 11 horas a 5 milhas, sem contato com o controle, acionado o transponder 0141. Quem é que está passando através da... do Pestana, o Guardião 07? Comprou o Itapuã. Yankee Romeu Bravo, confirma posição. Romeu Bravo está chegando aqui no farol do Itapuã, cara. Decolou de Serra de Java Lima, comprou de Salvador, mantendo 500 pés com a bordo, código 0141, Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, aguarde, gol 1869, chame a torre da frequência 1918-95. Foi para cima. Yankee Romeu Bravo, suba para 1.000 pés, informa o tráfego 3 horas, 4 milhas e meia, tráfego do Guardião 07 com prioridade para pouso, sobre mantendo 1.000 pés, mantenha-se no Pituaçu. Ciente, a rua vai retornar para o Pituaçu, Yankee Romeu Bravo. Confia. Controle, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, curve à direita na proa 095, desça para 2.000 pés, ajuste no 012 e ele é só que ser autorizado. Direita 095, atualizado em LS, desce para 2.000, Oscar Golf Uniforme. Controle, gol 1166, seguindo 1.50. Gol 1166, sendo identificação, dessa via chegada por médio 1 para nível de voo 050. Desce via, gol 1166. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2233. Aguarde, Guardião 07 está visual com tráfego na posição de 12 horas. Afirmativo. Tente, chame a torre agora na frequência 118.95. 8.5.07. 2233, contato radar na decolagem. Suba via, sai da Momo para nível de voo 160. Guardião 07. Ligue a Momo para 160-2233. Está livre da restrição de altitude, Sereta? Mantenha a restrição, passarelo 2233. Vai manter. É o Guardião 07. Claro, tem frequência livre na próxima informar. LS está 3.80. Está 3.80, desça para 2.000 pés, aguarde transferência. Pode descer pelo lugar? Está autorizado LS, não? Afirmo. Positivo. A 3.080 está autorizado e LS, é que saiu da pista no zero, descendo para 2.000 pés, apenas aguarde transferência para a torre. Eu sigo aguardando, obrigado. Rodou muito. Boa noite, o Azul 6919, ponte 010, pronto? Azul 6919, boa noite. Cadê o ponte espera? Mantém. Na frequência 118 decimal 95. 1285, bravo. Romeu e Salvador, é o Papatango Yankee Romeu Bravo. Papatango Yankee Romeu Bravo. É, pode parar o Chapuã, um ajuste no 0 no 2. É, bravo. Ou no 66, reduz a velocidade para 2, 2, 0, 9. 220, eu vou no 66. 0 graus, 5 nós, reposta solo controlado, Gré. Vai chamar no solo 07. Voo no 869, solo zona 4, direito no 219. Zona 9, direito, 89. No 8, decimal 95. 1895, obrigado, são 3 meses, já. Você vai iniciar no 9 ou azul, aliás, 190 azul, 6919. Romeu Bravo mantém os pés sobre o farol de Chapuã, reporte visual com tráfego da TAM, Airbus, no final da pista no zero. Direto, Bravo. Sequência 198, decimal 95. Oh. Corre, Oscar, Papa Golf. Batango Oscar, Papa Golf, reporte vertical do Ceasa, o ajuste no 02. Oh, tá visual, Papi. Gol no 645, acena identificação, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, QNH 10012. Via Bonf 4.000, 10012, gol 645. Papagolfo é o número 1. É visual com constância. Então 3680, continue a pressionação, aguardando o trecho de pouso. Senhor, aguardando o número de pouso, são 3680. Oscar Papagolfo, número 2 no aeródromo de Salvador, número 1 para pista no 7. Ok. Pode girar agora, final? Autorizado, Oscar Papa Golf, autorizado com o número 2. Ok. Cliente Romeu Bravo está confirmando, então só é pouso na pista 17 ou cruza o eixo de aproximação do 0? É, pouso no pátio 5, senhora, está autorizado. Ciente, Cliente Romeu Bravo, aguarde. Oscar McKay, prossiga. Ok, o carro da espera já chegou agora, vamos iniciar aqui o táxi do... Ciente. Chama na terra, Ciente. Contato radar na decolagem, por via seleção voo 1 para nível 320. 320, seu voo 1 azul 699. Voo 1 no 66, solicita manter pro 050, pede informações. Zero. Oscar Papa Golf, para evitar 360, reduza a medida do possível devido a tráfego para 10. Ok, só visual com o tráfego, está reduzindo aqui, vai manter a separação. Chateza 2233, confirmou mais quantas milhas era manter essa perna? Aproximadamente, agora, 13 milhas. A gente passa 2233, reporte a termo. Reportará, quando possível autorizar a subida, senhorita, ajudaria bastante o desvio das formações também. 233, ainda mantém a 3 mil pés, devido a aeronave aproximando na chegada Bonf. Afirmativo. E aí, com o meu bravo, informa o tráfego pousando na pista no 7, sem interferência com a mesma. O vento no 80 graus, meia dúzia de nós, reporta final, pode ser. Gente, bravo. Lava 99, autorizado já na prateleira. Direto Leda, 699. Estabilizado, Oscar Golf, 8 Capatango, esse é o seu uniforme, compete de aproximação, chama a torre na frequência 118.95. 18.95, bloqueio. Boa noite, comandante Oscar Golf Uniforme, está estabilizado a ILS. Oscar Golf Uniforme, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Certo, informa que após o externo vai cancelar, prossegue para uma base para 197 se possível. Gente, reporte para o cancelamento, Oscar Golf Uniforme. Faltará. O Yankee Romeo Bravo, tráfego avistado, autorizado pouso direto parte 5, o vento 180 graus, 05 nós, reporte solo controlado. Bravo. Oscar Papa Golf, no solo aos 20, confirme o pátio. Gente, libera via Papá até Aerostar, fica atento ao tráfego aproximando agora, helicóptero direto parte 5. Tino. Batalha 2233, aguarde coordenação. Obrigado, 2233. Autoridade 2233, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras 2233, obrigado. Posso 44? Afirmativo. Gente, boa noite. Só passando, Oscar Golf Uniforme, passando externo em condições visuais para o cancelamento. Gente, Oscar Golf Uniforme, tráfego avistado, voo instrumento cancelado aos 21. Inicie curva à esquerda, reporte ingressando final da 17 pela direita, o Oscar Golf Uniforme. Reportará final 17 pela direita, Oscar Golf Uniforme. Gol 1645, faz divisa autorizada zona para de pelo. Após desvio, para de pelo. E pode passar duna acima de 2000? Voo 1645, autorizado. Trato. Patrícia? Papa Romeo, Papa Victor Índia, confirme nível final do estado. Papa Romeo, Papa Victor Índia, aguarde coordenação com o centro de receita. Papa Romeo, Papa Victor Índia, acione código 5006. Oscar Golf Uniforme, avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 190 graus, 05 nós. Sente, autorizado pouso 17, Oscar Golf Uniforme. De DD ou Mótima para evitar formações? 6919, livre de desvio, chame agora o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8 e solicite o problema mesmo. 251238, azul. 699. Papá Romeu, Papá Victor Índia, autorizado nível final 410, autorizado zona pro do Romeu Fox 098. Estabilizou o gol 1966. Gol 1966, com parte de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado. Tudo Papa Romeo, Papa Victor Índia, solicita a partir da máquina 6080, assim devido à formação. Só que eu fiz o número passado 30, consente por quantas miligramas dessa prova? Mais 40 miligramas. Sabe 30, eu devo te dizer. Cliente do corte, Oscar, Mike Yank, boa noite. Boa noite, certo. Pegou a Gol 966, tá na final embaixo travado. Gol 966, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Gente, pouso Gol 966.